vai ao Senhor, porque Ele é bom. Sua benignidade é para sempre. Diga a Israel, com voz de adoração, a sua graça nos alcança. Ó Senhor, me ouviste na angústia, em um lugar largo me colocaste, com força me ajudaste a levantar. E em Ti, Senhor, vou confiar. É melhor confiar no Senhor do que em príncipes ou homens. No nome do Senhor eu vencer, a sua bondade nunca acaba. Oh, louvor ao nosso Rei, a sua luz nos guiará. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor sempre a brilhar. Cercaram-me como abelhas, mas no fogo de espinhos se apagaram. A destra do Senhor se exalta e faz proezas, oh que maravilha. Não morrerei, mas viverei, contarei as obras do Senhor. Abri-me as portas da justiça e louvarei com coração. Senhor, eu vencer, a sua bondade nunca acaba. Oh, louvor ao nosso Rei, a sua luz nos guiará. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor sempre a brilhar. Português e oxica, construí bitorra, piano, seguindo e dois, bepiando.